deseja o que determina showbiz. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tropicana, vai chover na horta. O gueto é terra fértil pra dinheirama. Que a rua é cassino onde aposto sonhos ou nada. Aprendi a fazer negócio desde cedo na quebrada. Eu que banco meus luxos, meu trampo vem de chofé. Dinheiro pode comprar tudo, não compra amor de mulher. Um pouco de orgulho nunca foi demais. Eu só corro atrás do que desejo. No sol ou na neblina, pra mim tanto faz. Só sei que eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Me chama de madame. Dinheiro nunca foi problema, mas causa estresse. Alguns se amam, outros se odeiam, cenário trash. Não aprendi a ganhar a vida de pose e flash. Traz a comanda aí, que eu pago no cash. Era nada no passado, mas do nada eu fiz tudo. Minha conquista não foi teste do sofá com vagabundo. O sonho da busca do luxo quando se vem da lama. La plata não compra tudo, lombra o valor de quem ama. Um pouco de orgulho nunca foi demais. Eu só corro atrás do que desejo. No sol ou na neblina, pra mim tanto faz. Só sei que eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Me chamar de madame. Eu que faço minha grana da Vila Rica Havana. Porque a trama da Ticana é gana. Girar o mundo igual cigana. Curtindo Rihanna, mente estado nirvana. Essas garotas no Paraná, noite colombiana. Não me jogue indireta, me jogue dinheiro. Enquanto uns contam vantagem, outros fazem grana, parceiro. A cotação do dólar tá aí alta no rolê. Eu que sou meu chefe, madame, muito prazer. Um pouco de orgulho nunca foi demais. Eu só corro atrás do que desejo. No sol ou na neblina, pra mim tanto faz. Só sei que eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Eu vou viver meu sonho em dólar. A favela de Miami, então pode me chamar de madame. Me chamar de madame.